Portal do Arrocha. A vozinha do Arrocha. 100% fumê. Amar não tava nos meus planos. Não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Do amor duvidei, hoje eu tenho a certeza. Tiro certo e na boca, eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo e na mosca, era pra ser só uma noite, eu acertei. Tiro certo e na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca. Só uma noite eu acertei.